3210 e mantenha 010. Alinhar e manter cabeceiro no 0, tá 3290. M200, solo 3, venha liga direito, chame solo 121, desce 19. Direita 1219, 6200. One eight is small 9535316. Have a good day, ma'am. Silverado Tower 35316. Good morning. This is now establishing the localizer. 5316, can I see 1020? Report to land again, down and locked. Report down and locked. 35316. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 140 nós. 170 graus, 140 nós, autorizado alinhar e decolar, pistão 3290. Então, vai precisar voar pro 30 por 25 milhas. Gente, azul 49131, nós desvio a critério, após desvio, essa é a navegação na projeção. Após estar na 316, continue your approach, stand by for landing. We continue the approach, stand by for landing, 35316. Então 9970 chamou? Afirmo, seria a nossa autorização? 0 autorizado pouso, pista no 0, 35316. Sou Petrolina. Controle Teresina, controle 120-8 e o transponder 5173, o Sideral 9970. Teresina 340, decola da 10, curva esquerda, rumo código, aposto direto Petrolina, 20-8, controle de saída 5173, o transponder. 5173, esquerda, aposto micro, Sideral. 5173, esquerda, aposto. 9, controle 1208. 1208, TAM 3890, bom dia. 22, tem informação, Juliette. 1-922, chega da Mari, desça para o 060. Ah, chegar da Mari, se autorizar o 080. Confirmando, até o 060. Sim, até o 060, vou 922. Mas o 9131 vai atingir 150. O 9131 foi autorizado a descer até o 050. 050, ótimo. Trip 5306, solos 40, livre à direita e chame solo 121-9. Para livrar à direita e chamar solo 21-9, trip 5306, um bom dia. De Salvador, é o TAM 3890. Tá 3890, contato radar, sou para o 330 na saída PUCA. Batendo o perfil da PUCA, subindo para o nível 330, tá 3890. Azul 9131 no reporte, Ivone, tá? Vou estar lá, 9131. Pequeno perfil esquerdo, prestar informação, gol na 922. Gente, gol na 922, desvia critério, reporte ao tempo. coordenação aí. Controle 9131, vai voar pro 45 por 25 milhas, depois intercepta uma final longa aí por Duna. Azul 9131, autorizado voar pro 045. Solo Salvador, bom dia, o Mike Hotel November. Siga, Mike Hotel November. Bom dia, senhor. Fiz utilização aqui de remota da posição número 12, da remota principal, até o link número 11. Da remota pro portão 1. Positivo. Aproximando da Juliette, 5-3 no meio. Ingressa Juliette, remota 14, 5-3 no meio. Juliette, remota 14, 5-3 no meio. Mike Alpha Hotel aguarda para o rebote. É, Mike Hotel November. O Mike Hotel November aguarda para o rebote. Ok. Prossiga o Mike Charlie. Os mínimos, o Mike Charlie aqui. Azul 9131 tem condições de curvar direito na proa 075? Não, não tem condição 9131. Nós vamos ter que passar o eixo da pista umas 5 milhas e retornar depois da proa de Duna. É um CB bem, bem grande aqui nessa região. Gente, Azul 9131. Mais uma 13, 14 milhas aí, ó, pro Duna. Gente, Azul 913. Zero, uno, três, uno, confirmando quantos a bota. Azul 18-95, acionamento táxi da colagem, o Mike Charlie Yankee, vamos. Charlie Yankee, livre acionar, estamos junto, táxi. Nativão 25.45. Cientitan 3890, 12685, alterna 45, bom trabalho. Edson. Oi, controle São Paulo, bom dia, passageiro 226 na série. Passageiro 226 aqui é o controle de Salvador, a chegada é bom, se vai descer pro 060. Bom, se desce pro 060, 2263. Gol na 922, confirma a proa que está mantendo para o dia. Agora a proa de Mari. A gente pode voar, tem condições de voar Itap? A Afirmo, voando à esquerda para a direita, no 922. Próxima próxima pronto. Dudu, 913, um da Azul. Gente, 913. Ainda cola da 10, considerar o 970. Aqui até o novembro está autorizado o início do reboque. Reporte no término. Sideral 9970. Sim, Sideral. Tem, onde decolagem, Sideral 9970. Sideral, Mike Charlie Yankee, decola 248, chama controle, 120, décima 8. 1208, bom dia. Controle, bom dia, aqui é o Papá Romeu, Mike Charlie Yankee. Porra, Mike Charlie Yankee, eu no meu pé, no corredor axé. Pé esse corredor axé. Autorização Recife 370. O farol da barra. Reportarei farol da barra. Tá pronto para cópia, tem um 310 já aprovado. Gente, pode mandar. Autorizado Recife ao nível 310, 0858, pista 90, esquerda, Pucaracaju. Controle 120, décima 8, transponda 5401, no Rio 5963. 310 Aracaju, decola 10, curva esquerda, Puca Aracaju. 208 na saída, 5401 no transponder, 5973. Correto, Rio Chanfron. Chamarei, senhor. Agora a sala deve receber. Azul 9131 não vai prosseguir na descida para 2010, o ajuste 1020, reporte estabilizado localizador. Autorizado para atingimento, 2000 no 020, reportar estabilizado o Azul 9131. Geral 9970, contatado Azul para o 340, perfil da Momo. Saí da Momo, subindo para o 340, Sideral 9970. Controle, o Papá Romeu, Mike Charlie. Mike Charlie, que prossiga. Me autorizaria a partir da presença, a proa 210 em direção ao mar, atenção 3000. Confirma a proa? 210, 180, poderia pegar entre as proas 150 e 240, se autorizado. Salvador, Xenai 6225, faz Juliette. Aqui Xenai Jaguar. O Xenai 6225, na chegada BOMF, desça para o 070. BOMF 070, Xenai 6225. Mike Tarranca autorizado na Pro 210, suba para 3 mil pés, ajuste 1020, confirme por quantas milhas manterá a Pro 210. Aproximadamente até a sua terminal. Sim? Aproximadamente até o final da sua terminal, 40 milhas. Sim. Para 4000, prospecta 2, Luna Gol, Rodon 922. 1922, já prossegui na descida para 2000 pés, a número 2 para aproximação, informo número 1 na sua posição de 11 horas a 10 milhas, é o Eco 190. Reporte estabilizado. Meu pés, o ajuste é 1020. 4000-1020-2023. Por Xané 6225, desço até o 050. Para o 050, Xané 6225. No meio de estar bravo, só um instante para a corte, o ajuste 1020. Estabilizou na zona 913, zona LS. 9131, complete aproximação final, torre 198, decimal 95. 1895, 9131. Sim? Eu acho que sim. Baixada, travado, e visual com campo. Informa um bicho molhado. Está molhado, 9131, informará. Autorizado CACA Romeo Fox Castro Alves, 500 pés, da decolada 197 com curva direita, ingressando no corredor Axé 500 pés, controle 1208, transponder 5411, o Romeo Fox. Bom, Petal 060, Federal 9970, chame o centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 9131 autorizado pouso pistão 0, versão 960 graus, 1119. Poderia confirmar o teto? Ah, visitou com 1100 aqui, tá? Uma chuvinha leve na final entre o externo e a pista. Sim, Tesouro, obrigado pela informação. Obrigado. O Golf Bravo em. Golf Lida, pois Lida direto, Leão. Redução para 2009. 2009 reduz, 1025. Golfe, bravo. Isadora, 1922. 1922, complete aproximação final, torre 18, decimal 95. 1895, gol 1922. São do Rio 5973, baque de carga, pushback, acionamento. Autorizado, Rio, chama táxi. Chamarei táxi, 5973. Paulo Salvador, é o Mike, até o November. Sim, hein? Eu até que informar, eu termo com o remoto, estamos na posição número 1. Ó, aqui número 1. No 922, ajustado 1020. Reebok, o Mike Hotel November? Positivo, senhor. O 9131, não solo 57, liga direita e chame solo. 121, décimo 9. 219, boa. 020, autorizado final LS, reporta estabilizado o localizador. LS 2000, reporta estabilizado 2223. Cinema 25, descendo para 4000 pés, ao Rio Chanel 020. Desce 4000, 020, Chanel 6225. Chanel 3663, descendo para o 050. 050, 3663. 9131, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette. 49131. Livre acionamento, chame para o táxi, Golf Bravo Índia. Mandou até 3179. Prossiga, 3179. Já disponível na nossa cota para Guarulhos? Mais um instante eu pago autorização. Sim. Gol 1922, solo 59, liga direita, chame solo. 121, décimo 9. A direita, solo 219, gol 1922. Escuta pra você. Autorizado Guarulhos, nível 340, Zulu 10. Pista 90, curva à direita, Dael, Leda Bridge, controle 190, décimo 8, transponda 5425, tá 3179. Gente, Guarulhos autorizado, 340, Zulu 10, decola 10, curva à direita, Dael, Leda Bridge, controle 208, transponda 5425. Correto, chame pronto, 3179. 3179. Juliette, o azul, 9139. Espera 2000, na chegada o tráfego no TK, eu sou chamar 6225-1020. Reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette. Tan 3663, essa para 4000 pés, é o Xanó 020. 4000-0020, 3663. Estabilizando aqui no lock o passageiro 2023. Paredo 2223 complete a aproximação final, torre 1-noite, decimal 9-5. Uma torre 1295, entrega a posse aí. Controle Salvador, bom dia, azul 4298, com a Juliette. Obrigado. Azul 4298, na chegada Mari, deixa para o 050. Na Mari, nível 050, azul 4298. Salvador, um bom dia, esse é o... Tá 3304, em descida ao 160. Trans 3604, ação de indicação na chegada Bonf, desça para o 070. Descida 070 na Bonf, o TAN 3304, temos a informação de piloto. Tem, TAN 3304, está autorizado a descer até o 060. 060, TAN 3304. Acionema 225, reduza para 1709. 170, acionar 625. Solo Rio 5973 para o táxi 03 a bordo, tem 3h50, Salvador. Rio 5973, desde o táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera torre, 118, versão 95, ajuste no 020, Rio 5973. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 1895, Rio 5973, 1020, obrigado, bom dia. E 52197, contato radar, 66 milhas nordeste de Salvador, voe Bonf, reporte, pronto para descida. Quando Bonf reportará para descida, o 52197. Se a gente puder encurtar, podemos ir para Pelo, Duna. Gente, 52197, mantenha Bonf, será o número 5 para a aproximação. Controle azul 4298, solicita desvio pela direita para evitar. Azul 4298, confirma por quantas milhas manterá o desvio? Lua 085 por aproximadamente 30 milhas, 25 milhas. Gente, azul 4298 após o desvio, retorna a navegação na proa de TAP. Retorna na proa de TAP após o azul 4298. O trip 5297 está ciente, está mantendo a mão. Antes da Juliette, ou no 922. Com 922, consegue táxi via Juliette, portão 62. Autorizado, táxi via Juliette, portão 62. 3663, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, reporte estabilizado o localizador. 2000, reporte para trás, cuidado, 3663. Sem chuva. Sente a preparação do carro, está travado, 225. Oi, Salvador, bom dia. 5973 da Rio, ponto de espera da 190, visual com tráfego na curva. Rio, decolagem imediata 5 autorizada? Afirmo, senhor, imediato. Após o passarelo ali, mantém, cabeceira 190. Ali, mantém após o passarelo 5973.